dessa mulher. Disso leva o povo, disso leva o povo, disso leva o povo, disso leva o povo. Ninguém escuta o que quer, eu evoco um Bafomé. Se tu vai tretar comigo, tem que saber como é. Disso leva o povo, chato, disso leva o povo, chato, disso leva o povo, chato, disso leva o povo. Bom dia, o professor já tá aqui. Zé, quem faz dever de casa não vai pra palmatória, Zé. Só pra quem tá bufando, pra quem tá arrogando. Nem perco tempo olhando, já saio vou reprovar. Isso é pro si mesmo, fi, eu sou piscina, fi. Então cai pra dentro, fi, porque tu veio aqui. Tu foi capado, zi, tô te fragando, zi. Quer ser enganado, zi, então vai pra aquelas bandas, zi. Geral sai do rolê, não tem coré, coré. Abraço nos doidinhos, o Bob toca nas mulheres. Cheio de anel na mão, no pescoço um corretão. L1, triângulo, remake que é solução. Doidinho, sangue azul, não é pra qualquer um. Se chega perto, derrubo o coro. Arbo de arraia no, no tronco é chute no cu. Corto na borracha e mando todos de volta pro sul. Tu curte araucária e recita lemins. Que eu arranco tua mulher enquanto tomo meu whisky. Isso leva o cu, isso leva o cu. Depois parto pra siesta. Geral caiu garfando e você nem tava na festa. Chatotiço leva o burro, chatotiço leva o burro, chatotiço leva o burro, chatotiço leva o burro. Minas Gerais é o palco de tudo que eu fiz. Além tem o meu nome aqui na gleba São Luís. Se tu já me fragou, tu sabe como eu sou. Balanço, mas não caio, só nos disso bota bom. Frita na UDR, quem não curte é porque sai de ré. Vai em pico, quem de fé da puta ainda bota fé. Se a real tu quer, te conto tudo, Zé. Pouco break dance e depois bato na sua mulher. Tua mãe barrou, não sai, tu é mirim demais. Acha que é o satanás porque aprendeu ter os brutais. Você ficou pra trás, tu quer fritar na vibe. Bota no YouTube um videozinho, seu cantando cai. Sou humilde, mas a minha voz tá fede menos sim. O DR abriu um rombo na cena do Pinequim. E o que saiu de lá, nem dá pra comentar. Se fosse você, me dedicava mais a estudar. Tu vai estudar pra prova enquanto transo com seus pais. Fritando na ciência e nos estudos sociais. Isso leva ao burro, isso leva ao burro, isso leva ao burro. Isso leva o burro. Espalha que eu sou um bosta. Desenho, mas chupi gosta. Pra comer seu cu de costas. Não espero nem respostas. Isso leva o burro.